sua rádio onde você estiver. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vita, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Argentina. Buenos dias, Paraguai. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia a todos os amigos que estão aqui presentes no estúdio da Transamérica Foz. Bom dia especial ao nosso entrevistado, Sérgio Lobato, que já está aqui conosco. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com ele. Bom dia, Yáscara. Bom dia, Samela, Luciana, Márcio. Prazer enorme estar aqui novamente essa semana. Essa semana tivemos novidades lá no Parque Nacional, né, Rita? Sim, queremos saber. E que novidades! Até a voz sumiu aqui, né, Márcio? Mas depois de 12 anos, então, o Jorge Pegoraro foi convidado a se retirar da chefia do Parque Nacional do Iguaçu. Mas me surpreendeu bastante, né, o que aconteceu na cidade, nas redes sociais. Então, eu gostaria de... Fiz aqui um lembrete aqui, Rita, podemos dizer assim, que eu gostaria de aproveitar esse momento até na rádio, né? E rapidamente aqui colocar para todos os nossos ouvintes, os nossos amigos que curtem o programa Histórias e Memórias, né? Aqui da Transamérica Foz. Então eu agradeço imensamente as muitas mensagens recebidas nas redes sociais por ocasião da minha passagem aqui pela chefia do Parque Nacional do Iguaçu. Muitos amigos escreveram, conversaram comigo por telefone ou pessoalmente, sensibilizados com a decisão tomada para a troca da chefia do parque. Era algo que eu vinha amadurecendo há algum tempo junto à minha família e com alguns amigos mais próximos. O desgaste natural do cargo, a vontade de desenvolver novos projetos, me levam a crer que foi o melhor momento e realmente a melhor opção para todos. Foi a realização de um sonho, sem dúvidas. Fiquei honrado em exercer esta função por 12 anos. Tenho a certeza que com dedicação, dignidade e responsabilidade. Deixo o cargo com a tranquilidade do dever cumprido. Fiz muitos amigos aqui em Foz do Iguaçu e nas cidades que pude conhecer e trabalhar. Vou me dedicar agora na contribuição para o resgate da história das regiões oeste e sudoeste do Paraná, que, aliás, possui memórias de muita coragem, pioneirismo e trabalho, numa região bonita e rica de belezas naturais, com floresta, com importantes rios Paraná e Iguaçu, mas principalmente e especialmente pela sua gente. Obrigado de coração a todos que me acompanharam e me apoiaram nesses anos de convivência, anos esses de muito trabalho, mas de crescimento, harmonia e grandes amizades. E vamos que vamos, né, Rita? Esse nosso programa não pode parar. De jeito nenhum, agora fica mais forte ainda. E olha, um lembrete aqui que eu estou vendo, Pegoraro. A data de hoje é uma data muito importante para a história da hidrelétrica de Itaipu e com impacto também em nossa cidade. Em 26 de abril de 1973, e o Sérgio está confirmando aqui, o Tratado de Itaipu era assinado em Brasília. Olha que bacana. Então, hoje marca 26 de abril, uma data muito importante para a hidrelétrica de Itaipu. E também, antes de conversarmos com o Sérgio, acho que vamos vir de música? Ah, temos que olhar para a produtora, né? Então, e nesse ano de 1973, que é o nosso caso aqui na rádio, né? Uma das músicas mais tocadas nas rádios foi... Qual será, Márcio? Vamos lá? Histórias e Memórias. Uma viagem no tempo. Sei por que você se foi, quantas saudades eu senti,

positivamente, né? Com todos os cargos que você ocupou, com toda a sua história aqui em Foz do Iguaçu, e uma história que começa lá na década de 50, né? Exatamente. Primeiro, Pegoraro, queria cumprimentá-lo pelo seu excelente desempenho como grande diretor do Parque Nacional do Iguaçu. Eu acompanhei esses 12 anos do seu trabalho com dedicação, com amor ao seu trabalho, à sua profissão, à sua atividade, mas principalmente com um grande brasileiro idealista e patriota, que desenvolveu um trabalho espetacular aqui, não só em Foz do Iguaçu, mas na região. Obrigado, Sérgio. De forma que fiquei sabendo da sua demissão como diretor, mas continua em Foz do Iguaçu, como um iguaçuense hoje, né? Já com os pés fincados e radicado aqui em Foz do Iguaçu, com filhos, né? Morando já na cidade, ao nosso lado, né? Porque você morava primeiro no Parque Nacional. Então, quero cumprimentá-lo pelo seu excelente trabalho e unir-se a nós aqui na cidade agora, né? Com certeza. E parabenizá-lo pelo programa. Obrigado. Quero cumprimentar também a Rita Araújo, filho do seu Augusto Araújo, um cidadão probo, grande brasileiro que veio para cá e, como engenheiro civil, construiu a Estrada das Cataratas, a primeira Estrada das Cataratas. Pouca gente sabe disso, o senhor Augusto Araújo, um grande empreendedor, e depois de construir a Estrada das Cataratas, foi um empresário em Foz do Iguaçu, dono de posto de gasolina, que eu abastecia lá, a minha família, meu pai, eu na época menino, mas me lembro muito bem do senhor Augusto Araújo. Parabéns, Rita Araújo, pelo seu trabalho hoje como jornalista, como pessoa que se dedica muito às causas sociais de Foz do Iguaçu e também à Igreja Católica, que é a minha igreja, a nossa igreja. Isso, obrigada. Maravilha. E, Sérgio, conta um pouquinho para nós da sua chegada aqui em Foz do Iguaçu. Na verdade, a sua família chegou, né, aqui na década de 50. Você nasceu em Curitiba. Né? Conta um pouquinho do seu pai, do seu João Lobato, né? Que chegou aqui na década de 50. Meu pai é um pequeno empresário em Curitiba, na década de 40 até 1950. E 1945, com o término da Segunda Grande Guerra Mundial, meu pai teve muita dificuldade, como todos os empresários da época tiveram para desenvolver as suas atividades, em consequência da guerra que havia acabado. E o governador da época, Moisés Lupion, era uma pessoa ligada ao meu pai, do mesmo partido, convidou meu pai para vir assumir a coletoria pública aqui em Foz do Iguaçu. Mas antes disso, ele pediu que meu pai abrisse, fundasse, criasse a coletoria pública em Cascavel, que era um distrito de Foz do Iguaçu, e Cascavel não tinha nada mais do que 3 mil habitantes. Meu pai veio a Cascavel, eu vim junto, menino, ele me trouxe junto, ficou hospedado num pequeno hotel em Cascavel, abriu a coletoria em Cascavel, foi a Toledo, abriu a coletoria em Toledo e veio para Foz do Iguaçu e assumiu a coletoria pública em Foz do Iguaçu. Isso em 1950. No ano seguinte, faleceu o dono do cartório e meu pai assumiu todos os cartórios de Foz do Iguaçu, o cartório do Saliné, o cartório do Pinheiro, era um cartório do meu pai. Então tinha o cartório do meu pai, João Lobato Machado, e o cartório do Aguirre, Antônio Aires de Aguirre. Muito bom. Lembrando que Cascavel, né, o Sérgio Lobato mencionou Cascavel, seu Lobato já passou em Cascavel em 1950, a família da minha esposa, da Yáscara Bresolim, família Bresolim, chegou em Cascavel em 1961, né, vieram lá do Rio Grande do Sul, aliás, como a maioria das famílias, né, que família vieram para cá. Família tradicional, conheci a família. Família tradicional, veio trabalhar aí com madeira, principalmente assim como outras também, depois com agricultura, né. Então, o seu pai, o seu João Lobato, já estava na região aí, já na década de 50, né. E a história do seu Lobato com o jornal aqui de Foz do Iguaçu, o jornal A Notícia. Como começou isso aqui? Pois é, aqui a família Lobato, na verdade, é uma família só no Brasil. Não, nós pesquisamos, meus filhos pesquisaram profundamente, não existe duas famílias Lobato, é uma família pequena, na verdade. E o meu pai, como os seus irmãos, eram nove irmãos, todos eles eram poetas, jornalistas, idealistas e verdadeiramente dedicados à sua profissão. O sonho da família Lobato era escrever e fazer poesia e fazer jornalismo. Meu pai não fugia à regra. Em Foz do Iguaçu, a primeira coisa que ele fez foi criar o jornal, foi fazer um jornal. E fazia também um programa na Rádio Cultura, ao meio-dia. Ele foi um dos fundadores, né? Foi Rádio Cultura também, um grupo de empresários, né? Assim como o pai também da Rita Araújo, né, Rita? Exatamente. Fala-se muito na Rádio Cultura, até quero aproveitar essa oportunidade, estando numa outra rádio, até para falar a verdade, a história verdadeira de Foz do Iguaçu. A Rádio Cultura foi fundada pelo Dr. Antônio Ferreira Damião Neto, João Lobato Machado, Augusto Araújo e Pedro Basso. O Major José Cirino de Castro entrou em seguida, porque ele era proprietário do Hotel Cassino Iguaçu e tinha algum espaço lá no Hotel Cassino. E o Dr. Antônio Ferreira Damião Neto, com meu pai, foram a São Paulo comprar todo o equipamento da Rádio Cultura. Era, na verdade, um sonho desse grupo de empresários, inclusive o pai da Rita Araújo, Augusto Araújo. Não visavam lucro, visavam divulgar Foz do Iguaçu e desenvolver Foz do Iguaçu. E chegando de São Paulo, esses equipamentos foram instalados lá dentro do Hotel Cassino. Como o Major Castro, na época, era um homem muito poderoso, era um homem inteligente e também uma pessoa muito boa, idealista e também um grande brasileiro, ele praticamente assumiu a Rádio Cultura porque estava lá dentro. Então fala-se muito no Major Castro, não quero tirar os méritos dele absolutamente, mas lembrar Augusto Araújo, João Lobato Machado, Pedro Basso e Dr. Antônio Ferreira Damião Neto, que esses também foram os verdadeiros fundadores da Rádio Cultura. Acho que esse é o objetivo, né, Rita, do nosso programa, realmente, trazer a verdade, né? Essas entrevistas, Lobato, são importantes para nós irmos montando esse quebra-cabeça da história de Foz do Iguaçu. Como nós falamos aqui no primeiro programa, nosso programa não é científico, não é didático, ele não tem uma cronologia certa no tempo, mas realmente nós queremos construir essa a história, ser uma verdadeira construção da história verdadeira. Né? Através dessas entrevistas que nós estamos processando aqui na Rádio Transamérica Foz. Vocês estudou no colégio, na escola Monsenhor Guilherme? Estudei. É verdade isso? Verdade. Conta um pouquinho para nós aí como que era a escola Monsenhor Guilherme nessa década que você chegou aqui. Eu tenho muito orgulho, certo, de dizer que estudei na Monsenhor Guilherme. E, sabe, Pegorari, eu sempre comento com a minha família, com meus amigos, eu acho até que o ensino naquela época era bem melhor do que hoje, sabe? Havia muito mais respeito com os professores, o silêncio dentro da sala de aula, sabe? A gente chegava na escola com aquela pastinha, com as coisas, com lápis, a caneta, o caderno, né? E aquele silêncio dentro da sala de aula, as professoras responsáveis, os alunos, enfim, eu acho que mudou muito o ensino no Brasil. E a Monsenhor Guilherme foi uma grande escola e continua sendo uma grande escola. Eu tive muito orgulho de ter estudado lá. Que beleza. Que bacana. Olha, eu vou cortar o baratinho de vocês aí. É que nós vamos longe aqui. Sim, essa conversa, essa conversa nós vamos vai longe. Longe. Porque eu quero fazer uma dedicação aqui, que eu sei que o Sérgio Lobato, né, gosta muito do Calbi Peixoto. Gosto. Então Calbi, nós vamos agora deixar a coisa bem harmoniosa e vamos mandar bala aqui. Ele vai dedicar para alguém essa música, será? Não. Vai. Para a minha família, namorada, né? A família e a eterna namorada, né, Nelcy? Minha família. Então, nós vamos ouvir Calbi Peixoto. Histórias e memórias. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. Amaldiçoei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, me pintei.

A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Agora nós vamos ouvir o iguaçuense Hamilton Luiz Machado Nunes com Eu Lembro Que Era Assim, tremendo caos, hein? É o Prisioneiro do Pessegueiro. O que que vem por aí? Agora no Histórias e Memórias, Eu Lembro Que Era Assim. Bom, pessoal, vamos tentar contar hoje para vocês uma história que ocorreu comigo e com um grupo de amigos que tínhamos lá pelos anos de 1964, 65, quando a gente em plena juventude, aqui em Foz do Iguaçu, não tinha grandes opções de lazer e buscava alternativas para que a gente pudesse ocupar o nosso tempo. Então, nós, principalmente no final de semana, especialmente no domingo, tínhamos como atividade maior, que é de lazer, a busca do nosso cinema no nosso querido Cinestar, que era a nossa grande alternativa na época. Tínhamos o matinê das duas horas, das 14 horas, e após isso, uma hora e meia depois, duas horas depois, não tinha mais o que fazer. Então, o que a gente fazia? A gente não tivesse uma partida de futebol, ou um jogo de futebol pelo campeonato da cidade, ou entre nós mesmos, nós tínhamos que usar da nossa criatividade e utilizar o que mais nós tínhamos aqui na cidade, que era o que a natureza nos proporcionava. Como a gente não era muito de pescar, caçar, e com grande preocupação mais profissional nesse sentido, dizemos que nossos pais nos proibiam, por exemplo, de ir aos rios. Rios Iguaçu, Rio Paraná, eram rios perigosos, e a recomendação é que a gente não utilizasse esses rios. Então a gente normalmente não ia para lá. Mas sempre procurávamos uma alternativa junto à natureza. E uma das coisas que mais se tinha em Foz do Iguaçu na época era frutas, árvores frutíferas. Muita coisa, na verdade, era natural. Era a própria natureza produzia. Mas nós tínhamos aqui algumas famílias, principalmente uma que chamava a família Rote, os irmãos Rote, que eram, por curiosidade, três irmãos, duas irmãs e um irmão, que moravam sozinhos, três solteiros. E eles tinham uma chácara onde eles, além da pecuária de leite e alguma coisinha de corte, tinha muita atividade na área rural, na área de plantação de árvores frutíferas. E nós costumávamos visitar os pomares deles, porque caía muita fruta, se perdia muita fruta. Então, a gente, para evitar que essa perda fosse maior ainda, nós íamos ajudá-los a consumir um pouco. Mas veja bem o detalhe, a gente fazia isso com a maior boa fé do mundo, e até porque usavam só para nos alimentarmos ali. Porque se imagina se não chegasse uma fruta em casa, nossos pais iriam descobrir que nós tínhamos visitado esse pomar, e aí a bronca estaria feita. Então nós tínhamos que nos reservarmos unicamente a consumir lá. Bom, dentro desse quadro aconteceu exatamente o seguinte: nós, numa saída dessa cinema, acabamos conhecendo uns amigos novos, pessoas novas, que era rara aqui na cidade, que tinham chegado e estavam recém morando aqui. Acontecia muito com funcionários públicos, na época do Banco do Brasil, do IBC, de alguns órgãos federais e estaduais, que famílias mudavam para cá, ficavam com medo de ir embora, e numa dessas devia ser alguns elementos que eu não me lembro exatamente quem era a pessoa agora, mas eram dois rapazes, dois meninos de 15 a 16 anos, que tinham recém-chegado. E na saída ali, com aquela facilidade interior, já nos tornamos amigos, companheiros de muito tempo, e já os convidamos para que junto conosco fôssemos aproveitar as horas que restavam no domingo, visitando o pomar dos irmãos Votes, e depois disso íamos tomar um banho de rio, lá no rio, numa outra chacrazinha que tinha logo na sequência, que era a chácara do Vazito. Na nossa chácara, o Rio Boici, a gente fez um tanque lá, com um tronco de árvores, fez uma represazinha, e onde era um local a gente tomava banho. O rio era totalmente potável, inclusive a gente bebia água desse rio, né? E não havia nenhuma preocupação com a poluição que hoje, infelizmente, infesta o nosso rio Boici. Mas, voltando à nossa historinha, nós então fomos, nos dirigimos com esses amigos para a Praça Chácara, e lá chegando nós, acostumados com o tipo de atividade que estávamos fazendo, não tínhamos nenhuma preocupação, porque nós tínhamos os alertas naturais para nos defendermos da possível visita dos irmãos Roth, principalmente do Hans, que era o... Até hoje eu não tenho certeza se o nome dele era Hans, mas como todo alemão chama Hans, assim como o português é Manuel, só fazer efeito ele é o Hans Roth, né? É o Hans ou era Franz, uma coisa assim. Mas, de qualquer forma, fomos todos, estamos perfeitamente alojados nas árvores frutíferas dos pessegueiros, que na época era uma época de pêssego. Eles tinham uns pêssegos maravilhosos, tanto brancos como vermelhos, e nos alimentando ali, comendo os pessegurinhos, passando de uma árvore para outra. Passou o pessegueiro, uma árvore um pouquinho maior, né, mais densa, e nós, assim que ouvimos o latido dos cachorros, todos os antigos receberam um sinal de alerta daquilo e iniciamos a nossa saída do local. É importante que se ressalte que a gente aí corria e saía dali, descia das árvores e saía correndo, não por medo nenhum de que fôssemos sofrer alguma coisa dos irmãos Roth. Porque o nosso grande receio é que eles nos reconhecessem, e como todos éramos conhecidos, a cidade inteira se conhecia, eles iriam até a nossa casa, com certeza, e contariam aos nossos pais, e aí nós sofreríamos castigo, com certeza, por estar fazendo aquilo que não devíamos. Mas então o receio era unicamente nesse sentido. Ele utilizava os cachorros como uma forma até, quem sabe, de nos avisar de que estava indo para a gente correr. Os cachorros não eram bravos, não, com certeza não iriam morder ninguém, mas nunca ninguém ficou lá para saber o que iria acontecer se eles nos pegassem. Porque assim que eles começavam a latir, e a distância da casa até as árvores era bastante grande, a gente corria com tranquilidade. O que nós esquecemos foi de avisar os nossos coleguinhas recém-conhecidos, e eles, como estavam, a área era bastante grande, e eles foram para um local um pouco mais distante da gente, nem notaram que a gente havia corrido, porque achavam que qualquer coisa nós íamos chamá-los. Nós também tínhamos dito para eles que nós íamos primeiro comer o pêssego ali, depois seguiríamos o carreiro, que no final deles acabaria lá no local onde nós iríamos nadar. Corremos todos, depois de uma hora e pouco que nós estávamos lá nadando, já nem nos lembrávamos do rapaz, acabaram eles chegando, cabisbaixos, meio que chateados, aliás, muito chateados. E quando nós ouvimos, que nós lembramos então da situação. Aí eles nos contaram que, infelizmente, que quando eles nos notaram, eles olharam para baixo, estava um senhor com uma enxada na mão, aliás, essa era a arma que o Roth carregava, não para nos amedrontar, porque no caminho já ia capinando algumas coisas, fazendo alguma atividade que ele tinha que fazer lá na própria horta de frutífero dele ou de verduras. Mas ele, com os olhar lá embaixo, estava o alemão lá embaixo, com os cachorros todos em volta, embaixo da árvore, latindo, e ele xingando as pessoas e dizendo que, perguntando o filho de quem que era, que ele não conhecia, que isso não ia ficar assim, que ele ia até a casa dar conhecimento aos pais deles, que não podiam estar fazendo o que estavam fazendo, enfim. E permaneceu ali durante 15, 20 minutos, e ele não conseguia descer, e o velho disse: vocês não marcam, vocês descerem daí, vocês vão ter comigo. E foi embora. E eles ficaram mais um grande período lá, porque tinham medo de descer, porque não notaram depois do... E cansado já e amedrontado, é que eles sentiram que eles poderiam descer, porque o outro tinha dito isso para eles simplesmente para amedrontá-los e tinha ido embora. Então eles desceram e foram até lá. E foi assim que nós, por esquecimento, deixamos esses novos amigos numa situação bem delicada. Mas isso é só para demonstrar para vocês que a pureza que se tinha nessa época, a convivência com a natureza e E a própria falta de qualquer tipo de outro interesse que não fosse o natural, de viver naturalmente, viver com cordialidade entre as pessoas, era o que nos movia naquela época. E com certeza nos dá muita saudade desse período. E essa é uma historinha simples, mas que tenho certeza que para todos que viveram naquela época, vai relembrar algumas coisas parecidas que viveram. Essa era a nossa história, então, para esse evento. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Bacana, legal, né, Peguraro? Muito obrigada. Mito, valeu a tua participação. Você tem grandes histórias para contar os causos aqui de Foz. Eu vou aproveitar e já vou ler o nome da sorteada aqui pelo nosso convidado Sérgio Lobato. Ao brinde de hoje, você passa aqui na rádio durante a semana para buscar Tainara da Hold, ok? Ei, viu? Direito a palmas, Tainara. Passa por aqui. E mais um recadinho aqui de um ouvinte aqui. Olha que bacana. Abraços a todos aqui, a equipe nossa aqui do Histórias e Memória. Leonardo, lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, Pegoraro. Olha só, poxa, os gaúchos aí, escutando o nosso programa. Ouvindo o nosso programa. E tem um outro aqui, bacana, que é do Carlos Alberto Ferrarese de Giovanni. São 12 anos de excelente gestão frente ao Parque Nacional do Iguaçu. Parabéns, Jorge Pegoraro. Você tem muitas histórias e memórias para repassar ao nosso povo. Olha eu engasgando aqui. E tem muito por vir ainda. Sucesso sempre, Jorge Pegoraro. Olha aí, muito obrigado, Carlos Giovanni, lá de Maringá. Obrigado, Carlos. E vou aproveitar aqui já na sequência, Rita Araújo, agradecer a audiência todos os domingos também da Dona Neida, lá de Cascavel, e do Bruno Lucas. Alô, Bruno Lucas, bom dia. Padrinho te ama, Bruno Lucas. Um grande abraço para você. Sérgio Lobato, vamos continuar aqui nossa conversa, então? Estava muito boa, né? Prazer. Você viu que o nosso programa aqui tem diversas coisas. Nosso programa é múltiplo aqui, animado, né? Múltiplas ações, animado. Sérgio, queria iniciar com você um bate-papo aqui do turismo, né? Eu sei que você foi secretário de turismo já por diversas vezes também no município de Foz do Iguaçu. Quando que começou essa história tua, da tua família, também ligada ao turismo de Foz? Em 1967, Pegoraro, eu tinha um posto de gasolina com o meu sogro. E naquela época não tinha asfalto de Curitiba a Foz do Iguaçu. E chegava aquela quantidade de veículos de Curitiba, como não tinha asfalto, chovia barro, aquela muito de ruim para lavar os carros. E chegavam no posto e perguntavam, como é que faz para ir para o Paraguai, para a Argentina? E eu comecei a prestar atenção naquilo. E junto com um grande amigo da família Damião, Oswaldo Ferraz Damião, abrimos uma agência de turismo. Agência de Turismo Alvorada. E começamos a trabalhar com turismo. Tinha na época duas ou três agências de turismo. Agência Ortega, mas ele trabalhava só com câmbio. Tinha mais uma ou duas agências, mas pequenas. E nós chegamos a ter uma pequena frota de 8, 10 veículos na época. E o prefeito da época, Coronel Toledo, tornou-se meu amigo e pensou em criar uma secretaria de turismo e me convidou para ser secretário. Foi uma surpresa. Então você foi, só recapitulando, você foi o primeiro secretário então de turismo de Foz do Iguaçu? Não, teve um rapaz de São Paulo, não me recordo o nome, que foi anteriormente. Mas ele foi alguns meses e eu fui para valer mesmo, assumi por 2 ou 3 anos. E nessa época criamos uma série de movimentos importantes em Foz do Iguaçu com a imprensa. E foi nessa época que nós criamos a Pesca Eldorado, que durante mais de 10, 12 anos foi um evento nacional. Foi tradicional, né? Tradicional. Fundamos o Cataratas Yacht Club e aí também colocamos a primeira pedra de fundação do Clube Hípico de Foz do Iguaçu, porque eu visava turismo. Sim. Como secretário, como iguaçuense, como alguma pequena visão das coisas, eu imaginava que nós deveríamos ter eventos e ter clubes em Foz do Iguaçu para atrair turistas. Então eu imaginava que a pesca, os rios, o Paraná e Iguaçu eram dois rios importantes que poderiam atrair, né, grandes competições, como criamos a Pesca Dourada, que foi durante muitos anos um evento muito importante. Era o evento mais importante em Foz do Iguaçu. E nessa mesma ocasião fundamos o Cataratas Yacht Club. E colocamos uma pedra para fundar o Clube Hípico, que hoje existe o Clube Hípico, aí é uma ideia nossa desde aquela época. Então começou aí, foi a primeira vez que eu assumi a Secretaria de Turismo, 1972. E também nesse passo aí, também teve a inauguração, a construção do Centro de Convenções também. Você passou também pelo Centro de Convenções de Foz? Também. Com um grupo de amigos, nós imaginávamos na época que precisávamos ter uma entidade para receber grandes convenções. Nos reunimos em 8, 10 companheiros e fundamos o centro, na época, Companhia Melhoramento Cataratas do Iguaçu. Eu fui o primeiro presidente e, junto com um grupo de amigos, criamos esse projeto, fizemos esse projeto, que hoje é o centro que começou de Foz do Iguaçu e eu sou o maior acionista. Um dos importantes, né? Uma das importantes construções de Foz do Iguaçu. Hoje, nessa lista de discussão, se vai ser privatizado ou não, né? Se vai pois ser é. Alguma. É. Como é. O Marco das Três Fronteiras lá, claro. Que agora está sendo licitado, né, Sérgio? Eu sou a favor da privatização. Eu acho que é um novo momento, né? Que nós estamos. Vale a pena essa discussão, pelo menos. Vale né? a pena. Sérgio, teve um projeto legislativo em 2011, um vereador de Foz do Iguaçu concedeu o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu para sua pessoa, para você. Como que foi essa história? Na verdade, essa história não está bem no azimute certo. Nós tivemos alguns problemas de ordem política, e não recebi o título, na verdade. Ah, você não recebeu o título, mas tem o projeto de decreto. Teve o projeto, mas teve alguns senões no meio do caminho, políticos, e eu optei em chamar e convidar o vereador e conversar com ele, pedir que ele retirasse o projeto por uma próxima oportunidade. Quando eu tiver 80 anos. Muito boa ideia, Sérgio. Eu acho que você foi muito... muito feliz nessa sua resposta. Sérgio, nós fizemos algumas... eu fiz, na verdade, alguns questionamentos para alguns entrevistados anteriores, nos programas anteriores do Histórias e Memórias, que Foz do Iguaçu precisa. Do que Foz do Iguaçu ainda precisa? Né? O município cresceu bastante, o município evoluiu, com o Parque Nacional do Iguaçu, com a Itaipu Binacional, com as universidades, UniOeste, UNILA, etc. O município vem crescendo na parte também imobiliária, é um crescimento visto, né, aos olhos. Né? E eu tenho feito uma pergunta sempre para os nossos entrevistados, na sua área de atuação, então eu faço essa pergunta para você também, na sua área de atuação, pela sua visão, né, estratégica que você tem do município e da nossa região, o que o Sérgio Lobato gostaria de ver implantado e em funcionamento na cidade de Foz do Iguaçu, que ainda não tem? Olha, a duplicação da rodovia das Cataratas, aliás, eu não gosto de falar rodovia Pegoraro, gosto de falar Avenida das Cataratas. Esse é um sonho, não meu, mas de todos nós. Seria o primeiro projeto que tem que ser enfrentado. Eu tenho visto a excelente atuação da Associação Comercial, né, de toda a diretoria da Itaipu Binacional, do seu trabalho, Pegoraro também, da sociedade como um todo e da própria Câmara de Vereadores. A duplicação da Avenida das Cataratas tem que ser uma obra prioritária para Foz do Iguaçu. Mas não é apenas uma avenida, é uma avenida maravilhosa, com palmeiras, com acostamento, paisagismo, ciclovias, paisagismo, que se transforme numa grande avenida para Foz do Iguaçu. Esse é o projeto que eu acho prioritário para Foz do Iguaçu. Muito bom saber disso, né, Rita Araújo? Nós realmente precisamos desse projeto, um projeto maravilhoso, porque não é só o Parque Nacional, né, que está lá no final dessa Avenida das Cataratas, como você chama, da rodovia BR-469, mas também o aeroporto, o centro de convenções, grandes hotéis, né? Inclusive novas construções nessa avenida também. Sérgio, eu vou passar aqui rapidamente aqui a nossa bola para a Rita Araújo. Tem alguns avisos aí, sim, Rita? Sim, tem um recadinho aqui do nosso sempre presente ouvinte, Ademar, lá do Morumbi. Bom dia a toda a equipe do Histórias e Memórias. Um bom dia para você, Ademar, e continue com esse carinho com a gente. Mas, antes de retornarmos à entrevista, eu gostaria de mandar também uma música, né? Que o Histórias e Memórias tem muitas lembranças. Vamos ouvir, Márcio? Eu não vou dizer o nome, vou deixar para depois. Vamos recordar que hoje aqui o clima está muito bom. Vamos lá? Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí, de mí. Que maravilha de música, hein, Márcio? A Sam, ela realmente fuçou lá no baú, né? Uma música bastante antiga. Então nós vamos continuar aqui a nossa entrevista com o Sérgio Lobato. Nós estávamos falando, Sérgio, que você foi um dos primeiros secretários de turismo aqui de Foz do Iguaçu e que seu sonho ainda é ver um belo projeto, né, a obra pronta da Avenida das Cataratas. Eu lembro, Sérgio, que nós em 2005, eu já era chefe do Parque Nacional do Iguaçu, nós tivemos o primeiro milionésimo visitante no parque, o primeiro 1 milhão de visitantes do parque. Agora em 2014 nós fechamos o ano com 1.550.000 visitantes, então 500 a mais. E lá naquela festa do 1 milhão que nós fizemos, lá por novembro, dezembro, do final de 2005, você estava presente como secretário de turismo lá no Parque Nacional do Iguaçu. Você lembra dessa história? Eu, você e o Paulo McDonald. É verdade. E foi realmente um momento muito importante, né, para Foz do Iguaçu, foi. Aquele momento. É verdade. José Pegoraro, mas eu não estou satisfeito ainda com esse 1.5 milhão. Vou ser sincero, eu acompanho com bastante interesse o turismo lá, internacional. Ontem Paris recebeu 3 milhões de turistas. Ontem. Uma cidade recebeu 3 milhões de turistas no dia, recebe 60 milhões por ano. Quer dizer, é uma coisa assim, e não é só Paris, não é só a França, todos os países da Europa, a Inglaterra está recebendo 60, 55 milhões de turistas por ano, a Itália também, todos os países da Europa de modo geral. Está muito aquém do que nós devemos e precisamos ter em Foz do Iguaçu. Precisamos ter aí pelo menos 10 milhões de turistas por ano. E para isso precisamos nos unir, união de todas as forças. A Itaipu tem feito um excelente trabalho em Foz do Iguaçu, né? A ampliação do aeroporto foi ampliado, mas ainda não está como deveria ser, né, Pegoraro? Eu reconheço que o aeroporto, apesar de ter sido ampliado e melhorado, ele ainda está muito aquém do que deve ser o aeroporto. A ampliação da pista, os fingles que precisam ser colocados para ampliarmos o turismo em Foz do Iguaçu. Então é preciso que a Associação Comercial, Sindicato de Hotéis, Convenção Biro, Itaipu Binacional, Prefeitura Municipal, Parque Nacional se unam, né, cada vez mais, né, sem pretensões pessoais de aqui e ali, para aumentarmos o nosso turismo em Foz do Iguaçu, que está muito pouco. Veja bem, em 2005 recebemos 1 milhão. Eu estava lá com você e o Paulo. 10 anos atrás. Dez anos atrás aumentou 500 mil turistas. Isso não é nada, absolutamente nada. Então nós precisamos trabalhar cada vez mais, nos unirmos cada vez mais para chegarmos pelo menos aos 3 milhões de turistas. Você acha, Sérgio, que a ponte, segunda ponte do Paraguai pode ajudar nisso? Eu sei que você ajudou muito na construção da ponte para a Argentina, né? Você foi um dos... das pessoas que realmente ajudaram bastante nesse intento. E agora a segunda ponte do Paraguai, você acha que sai essa ponte? Olha, o projeto está pronto já há alguns anos. Nós tivemos durante muito tempo, eu fiz mais de 10 viagens para Brasília e Assunção, reuniões no Ministério de Relações Exteriores dos dois países. Do lado brasileiro, durante muitos anos, pegoraram, estava tudo certo, inclusive os recursos financeiros, chegaram a ser depositados esses recursos para a construção da ponte. Tivemos problema de ordem política no Paraguai diversas vezes, né? Presidentes que caíram, dois ou três mudaram de presidente 3 ou 4, 5 vezes. Isso teve um transtorno muito grande. Do lado brasileiro sempre teve certo, mas agora nos últimos 3 anos eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, porque os projetos estão prontos. Quer dizer, não há desculpa. O que nós não podemos é ver veículos gigantescos andando na Avenida das Cataratas, acabando com o asfalto e ocasionando problemas seríssimos para o transporte. Essa perimetral que sai do Porto Meira e sai na BR-277 é importante para Foz do Iguaçu. Uma belíssima perimetral que todo o movimento do Paraguai e da Argentina passe por essa perimetral. E a ponte, evidentemente, vai também descongestionar a Ponte Amizade. Realmente, Foz do Iguaçu, né, Sérgio, tem ainda alguns gargalos, né, para resolver. Eu acho que esse teu sonho de Foz do Iguaçu ter aí 5 milhões, 10 milhões de visitantes por ano, passa por essa questão dessa infraestrutura, né, da cidade, né? Essa segunda ponte com o Paraguai, a recuperação da BR-469, Avenida das Cataratas, e principalmente o desvio desse trânsito, né? É verdade. Eu passo pela Avenida das Cataratas todos os dias, Márcio, e realmente é aquele número de caminhões pesados, e os caminhões sofrem, né? Os caminhoneiros sofrem para fazer aquele trajeto ali, que são semáforos, tem trevos ali muito difíceis. Fica uma concorrência ali entre o veículo de turismo, o veículo particular com os caminhões, né, Sérgio? Não tem fundamento isso, não tem sentido. Realmente tem que ter prioridade, né, esse projeto aí para frente. Rita, nosso tempo aqui está correndo, o que você tem aí? Precisamos de outro programa para trazer o Sérgio Lobato, que tem muita história de Foz do Iguaçu. Uma lembrança rapidinha lá do passado, Sérgio Lobato, do Sinestar, alguma coisa assim. Eu vi o mito agora há pouco dando uma entrevista sobre uma história do passado. Eu me lembro uma do pai da Rita Araújo. Muito em 1950, e não sei exatamente, 57, 58, chegou em Foz do Iguaçu o senhor Antônio Savariz, uma pessoa muito conhecida, muito respeitada, muito conceituada, empresário. E o meu pai tinha, além de ser dono do cartório, tinha um pequeno armazém aqui onde está localizada a loja pernambucana. Meu pai estava ali no armazém, 6:30 da tarde, chegou o senhor Savariz, que estava chegando do Rio Grande do Sul, né, e queria se instalar em Foz do Iguaçu e precisava alugar uma sala. E meu pai tinha uma sala do lado do seu armazém para alugar. E o senhor Savariz chegou e perguntou: eu quero falar com o senhor João Lobato Machado. Meu pai estava sentado no saco de feijão ali, naquela época era saco de feijão, saco de arroz. E eu sou eu. Pois não, senhor, eu sou João, essa sala do lado aqui é para alugar? Meu pai: é para alugar. dizer, eu sou Antônio Savariz, estou chegando do Rio Grande do Sul, eu sou Ourives, na época não era relojoeiro, era Ourives, e eu quero alugar essa sala, o senhor me aluga essa sala? E meu pai já, naquela época, dono de cartório, dono do armazém ali, interessou-se pensou logo no progresso. O senhor está chegando do Rio Grande do Sul? Sim, estou chegando do Rio Grande do Sul. E eu quero alugar a sua sala. Meu pai disse, não. O senhor está trazendo progresso para Foz do Iguaçu e eu não vou alugar, vou ceder para o senhor a sala aqui, para o senhor se instalar para nós aqui. É mais um comerciante que está chegando. Né? Nós precisamos de progresso, desenvolvimento. Eu vou lhe ceder essa sala, não vou lhe cobrar nem aluguel. Aí, isso eram 5h45, mais ou menos, e às 6 horas da tarde tinha um programa de alto-falante no Sinistar, que estava colocado no topo do prédio. E quem fazia o programa era o seu Augusto Araújo, que era sócio do Pedro Basso, que era o dono do cinema e dono do alto-falante. Não tinha rádio naquele tempo, não tinha rádio cultura, não tinha nada. E era o que nós tínhamos, era o serviço de alto-falante. Chamava-se Serviço de Alto-Falante Star. E o seu Augusto Araújo, o pai da Rita, dizia assim, às 6 horas da tarde, tocava uma música, ele entrava e dizia assim, boa tarde, Foz do Iguaçu, quem vos fala é Augusto Araújo. Em seguida, vou dar um... E meu pai, entusiasmado com a chegada desse empresário, do senhor Antônio Savariz, fez um bilhete rápido, entregou para mim e falou, leva lá para o senhor Augusto Araújo, diga para ele anunciar a chegada de um grande empresário em Foz do Iguaçu. Já vamos fazer a propaganda, né? Fazer a propaganda da chegada do empresário. E eu corri lá, era pertinho ali, corri lá no tinha uma janelinha. Naquele tempo, esses microfones eram microfones grandes, né, enormes, alcançava lá atrás. Cheguei lá e entreguei o bilhete, né? Dizia assim, chegou em Foz do Iguaçu o senhor Antônio Savariz, empresário tal, tapapá. Pediu para o senhor para ler. E o senhor tocou a música, o senhor Augusto Araújo e o Pedro Basso estavam atrás, ficava junto ali, né? Que, o senhor Augusto Araújo é que fazia o programa. Aí tocou uma música e o senhor Augusto falou, no próximo intervalo eu vou anunciar a chegada de um grande empresário em Foz do Iguaçu. E tocou a música aí. Eu vou anunciar a chegada de um grande empresário, senhor Antônio Savariz. E o Pedro Basso, que estava atrás, tinha lido, sou seu burro, não é Savariz, é Savariz. Aí o senhor Augusto Araújo, Savariz, o Savariz é Antônio. É tudo Antônio. É tudo Antônio. Que história bacana. E o nosso programa está chegando ao fim, Rita Araújo. Mais um programa Transamérica Foz. Vamos agradecer a presença do Sérgio Lobato aqui, contando as suas histórias, seus causos, foi muito importante. Realmente precisamos de mais um programa, né, Sérgio Lobato, para contarmos aí um pouquinho mais da história de Foz do Iguaçu e irmos construindo, né, esse cenário que é da história de Foz. Agradecer aí a todos os nossos ouvintes, hoje com a participação de Cascavel, Maringá, Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu, que beleza, o programa está crescendo, né, Rita? Graças um abraço a Deus. Aí para todos. Um abraço, até então. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias.